Salvador, vamos 972. Para 972, o senhor identificação, chegada da área, desse e mantém o nível 050. 050, pode voar estável, está presente? Presente. Tá. Controle Salvador, boa noite, eu sou 3170, informação Charlie, cruzando 220 para 170. 3170, o senhor identificação, chegada na área, disse que mantém 0620. 060 na área, 3170. 9972, livre de restrições de altitude e velocidade. Desça para 2000 pés, ajuste na 097. 2000 pés, 2017, 972. Zona 70, livre de restrições, desça para 3000 pés, ajustado na 097. Bem-vindo 07, restrições 3170. Zona 972, autorizado ele a setor, pista na 0, reporta no localizador. Reportará, 972. 198, decimal 95, de motorista Rodolfo, via 972. 2970, desça para 2006, após a LLS que resiste na zero, reporta no localizador. Rei 2000 e LS Xoe, reporte estabilizado, 3170. 59. Primeiro pouso na 10, 970. Reduz a velocidade para 2009. Ok, vai reduzir 209, 3170. Ele é 3170. 2285. 2285, boa noite. Torre Salvador, boa noite, até 3170, uma milha do externo. 3170, continua aproximação, o avanço está livre. Ok. Voando 972, solo 06, direita, 1211. Direita, 1211, boa noite, 972. Salve, Salvador, boa noite, o 972, liberado na sua escuta. 972, Alfa Kilo, pátio 3, 612, Lima. Alfa Kilo, pátio 3 para meia dúzia, Lima, o 972. 1180 graus, 99. Livre pouso na 10 para o 3170. Resolução 0, solo 10, direita, Alfa e Juliette, portão 612, no Misco. Alfa Juliette na sua escuta direita, 3170. Controle 3520, ação. 3520, sendo identificação para interceptar a chegada na área, autorizado por hoje, Duna, descendo para o nível 050. Duna 050, 3520. 3520, livre das inscrições, desça para 2006, ajuste no 017. Cruzado ele é, só que se revista no 0, eu posso em você. Vai, reporta estado, 3520. Brasil, 18.95, 35520. 18.95.